his throne, the Father of light and of men, chose to make himself known. Este é o blog Pensador, ainda está em construção, né? Mas em breve teremos aqui pensamentos, né, postados diariamente. Teremos também downloads sobre vários assuntos relevantes. E vocês terão ainda alguns podcasts, né, sobre assuntos muito importantes. Então o blog ainda não está no ar, definitivamente. Mas conta com sua visita. Volte sempre. Em breve o blog vai estar no ar.